Bora. Vamos se apaixonar agora. Mais ou menos assim, ó. Morei um tempo no fundo do poço. Só Deus sabe o meu sufoco. O que eu penei pra te esquecer. Achei que tava até ficando louco. Não fiz besteira, foi por pouco. Me reinventei sem você. Só que apaixonado não pensa. Amar por dois é doença. É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado. Não compensa. Revi tanto tempo pra se arrepender. E justo agora que esqueci você. Que saudade sua nem continua. Revi tanto tempo pra me procurar e te ignorar. Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Pra se arrepender. Cê vem com esse papo de saudade sua. Nem continua. Bebi tanto tempo pra me procurar e te ignorar. Essa saudade sua. Nem continua. Arrocha comigo. Vamos embora, vamos embora. Meu parceiro JN Gravações. Só que apaixonado não pensa. Amar por dois é doença. É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado. Não compensa. Quem sabe canta, vem, vem. Teve tanto tempo pra se arrepender. Esqueci você, cê vem com esse papo de saudade sua. E continua. Bebi tanto tempo pra me procurar. Sabe o que cê faz com essa saudade sua? E continua. Bebi tanto tempo pra se arrepender. E justo agora que esqueci você. Me procurar, chegou minha vez de te ignorar. Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Vem continuar. Simbora, vamos embora, vamos embora. Vem. Vem continuar.